Ready for... Gol 1601, ataque de bomba. P01, vou descer para 2 no pé de instruções, que é legal no 095, autorizado final em eletro. Estima autorizado para 2000, autorizado de chegada e informar estabilizado na eletro. Gol 601. T31 Energia, step down ILS. T31 Energia, complete a protocol tower 118.095. 1 on 8 9 5, that's 31 on air, thank you. T3560, boa tarde, acione de identificação, vou direto para o EDTAP, desço nível 050. Mando gol 1601, autorizado para 2000 pés, liberado das restrições. Negativo. Ground 35491, located via Delta. Kilo 3.491, beautiful sunset. Golo 925, chame Recife 1288. 288, 925, mano. X-ray, informação. Pronto. À direita, 5020, por trip 54115. 0, saída da El. 360 na da El. Sato radar, no 75. Salvador Ground, good evening, Tat 3190, clear, evacuate the runway. Alpha Sylvester, gate 05, Tat 3190. Gente, confirme apenas do Bell B. Segue condições visuais 510, que é legal no 05. No 601, vai interceptar o localizador, está visual com o campo, o 601. Gol no 601, no complexo de aproximação, torre 1995. 1295, obrigado, um ótimo serviço. 3560, deixa para 2 no pé, que é legal no 005, autorizada final e LR. Mantenha assim condições visuais via corredores, reporte na rotatória do palco campo. Pastor 32, acione a identificação. Pastor 32 está em contato radar, passou o conde. Mantém ainda a prova VOR e reporta o imediato descida. Da restrição do 100, o 755? Tá livre. Obrigado. Ground there, Portugal 022 with you on Charlie Taxiway. Controle. 755251. Afirmo. Obrigado. Espero 2733, confirme o pouso, 9017. Pêsulo 10 da Elisa Bridge, 208 é o controle, 5045. Web 6720. 3620. Chamarei. Salvo Salvador, azul 4118, 116 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alterna Galeão, pronto para o ataque. Obrigado, India Alfa, Torre 295 Azul, 419. one, runway decimal 905, airport call 022. Salvador, gol 1856 para pushback e acionamento. É o gol 1856, na posição 2 para pushback e acionamento. Aguarda, gol 1856. Solo Salvador, o T3560 livrou na sua escuta. Gente, chamante da Juliette, o T3560. O Saira 1732, desça para 3 no pé, esquina Gama 015. Tá na Alfa, né, mulher? Aeroma 732, vetor radar para o sequenciamento, curve à direita para o A270, o limite radial 320 de Salvador. Yes, portão 190. Padrão 06, reporte através do assunto. Tráfico Salvador, boa noite. É o TRIP 5219, solicita autorização de tráfico Vitória da Conquista. Informação Yankee. 5219. Sol Salvador, o TRIP 5415. 4 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Espera 1895, o 5415. Salvador, gol 1856, tem uma previsão para nosso pushback? Azul 41118, boa noite, contato radar, voo 360, após 2000, voo Leda. 360, após 2000, Leda, 418, obrigado. Azul 4198, tuba restrito, a nível 340. Restrito 340, 4198. Boa noite, 56, está autorizado para o pushback, Salvador. Rebordará táxi, boa noite, 56. 3894, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada à margem, extensão a nível 050. 050, pode voar, tá? Mantenha a chegada. Mantendo, 60, 3894. Cruzou Pituaçu, comprou Itapuã, Guardião 06. Guardião 06, torre 1895. Vem. Gol no 273, na escuta? 273, acione identificação autorizada, chegada bom, desce ao nível 050. Bom, é 050, 273. Você está com contato em várias frequências, né? Sim. 4, eu vou dar o DEP, caso venha a ser. É Portugal 022, radar contact, live to flight level 370, Momo departure. Radar level 370, Momo departure, caso venha a ser. Na 6143, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para o nível 060. 3894, reduza para 2509. Entendeu? 3894, reduzir a 250? Afirmo. 250. 86143, reduza a 2509. Boa noite, Xerém, 201, está no 4, para o posto de agachamento. Boa tarde, agachamento, 120. Estamos com 155 a bordo, 337, alterna com 20. Autorizado 200, DCT, saída Arbor. Primeira curva à direita, 10504612.8. 200, senhora. Reportará para pushback 35219. Alvaro F. Galvez, 022. Go ahead. When available, direct to Javit, will appreciate. Stand by coordination. Obrigado. 1273, desça para 2000 pés, que é legal no 095, autorizado a final ILS. 2015, autorizado ILS. Controle o trip 5415. 895, boa noite, 56, obrigado, uma boa semana. Estou na saída oral. Traço da companhia, 895, web 5, mensagem 20. Azul 4118, chame Recife, 1251. 251, obrigado.